Em entrevista coletiva no Tribunal do Júri do Fórum de Foz do Iguaçu, no final da tarde de terça-feira, a juíza da Vara de Execuções Penais, doutora Juliana Zanin, e o representante do Ministério Público da mesma competência, Tiago Lisboa Mendonça, anunciaram o que classificaram como medidas drásticas e emergenciais na tentativa de eliminar a superlotação carcerária da 6ª SDP. O promotor falou em transferência de presos para a penitenciária agrícola de Curitiba. A partir daí, final de outubro, nós viemos adotar outras medidas mais drásticas. Tanto que a partir de amanhã serão transferidos 30 presos do regime semiaberto da cadeia pública para Curitiba, para a colônia penal agrícola de Curitiba, e liberarão 30 vagas na cadeia pública para que sejam removidos de imediato amanhã 30 presos da 6ª SDP para a cadeia pública. Não obstante essa medida, que eu entendo que é um paliativo, que questão de poucas semanas, considerando a quantidade de prisões que são efetuadas em Foz do Iguaçu, em poucas semanas esses 30 presos já estará superlotado novamente. Segundo o anúncio conjunto, até o final da tarde desta quarta-feira deverão ser transferidos 30 presos do regime semiaberto da cadeia pública Laudemir Neves para a colônia penal agrícola de Curitiba, abrindo vaga para 30 presos provisórios da carceragem da 6ª SDP. Mas esta não será a única atitude tomada pela Vara de Execuções Penais em ação conjunta. A transferência de 30 presos imediata da 6ª para a cadeia pública foi feita por meio de um procedimento que já existe, o Ministério Público na inspeção fez e já passou a recomendação à direção da cadeia pública, que teria que imediatamente, até amanhã, receber 30 presos. Porque esse é um excedente de um limite mínimo, né? Para se manter o restante dos outros presos na 6ª SDP até que nós possamos voltar a ter o que nós tínhamos até muito pouco tempo atrás, que era, no máximo, de 10 a 15 presos na 6ª SDP e, por um período curto, até que fosse transferido para a cadeia pública. Essa é uma questão. Independente disso, eu baixei uma portaria estabelecendo uma série de critérios para que presos que estejam cumprindo pena em regime semiaberto contem com um bom comportamento carcerário. Falta 6 meses para ir para o aberto e não esteja respondendo a outro processo criminal, terá o direito de, ao invés de sair para trabalhar durante o dia e dormir na penitenciária, ele passará a dormir na sua residência, onde ficará recolhido, inclusive, aos finais de semana. É uma solução que foi pensada por muito tempo, que foi também ponderado os critérios para que não houvesse qualquer impacto em termos de aumento de criminalidade, porque essas pessoas, esses presos, já estão trabalhando durante o dia e retornam à noite, e nem por isso houve aumento da criminalidade. Nós estamos solucionando uma questão que não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do Poder Executivo, e que, em virtude de não se ver a curto prazo a solução da superlotação, tivemos nós, então, que admitir que não é mais possível que os presos também vivam nessa situação de superlotação, especialmente agora que vem o calor, que vem o verão, e que a gente sabe que o verão em Foz do Iguaçu é muito complicado. É por isso que tentamos nós, então, resolver essa questão, ainda que de forma paliativa, da superlotação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.